O site Editoria Livre apresenta Cadê o Seu Violão Agora? Uma crônica de Ed Silva. Narração, J. Fagner. Fabinho era o típico moleque que todos os garotos da escola invejavam. Loiro, olhos verdes, cabelos no estilo surfista, bom de bola e tocava violão como ninguém. Nem preciso dizer que, com todas essas qualidades e virtudes, as garotas da escola só tinham olhos para ele. Era o mesmo que você ser bom de futebol na mesma época do Pelé. Nunca chegaríamos aos pés do Fabinho. Recordo-me de quando a nossa escola participou do torneio de futebol de salão interestadual. Em todos os jogos, a torcida da nossa escola era mais fiel e barulhenta do que a do Corinthians. Os decibéis emitidos pela torcida feminina levariam qualquer suplicante ao hospital para estancar as hemorragias dos tímpanos. As Fabiquetes, nome dado às simpatizantes do Fabinho, deixavam qualquer adversário amedrontado. Como não tínhamos meios para concorrer com todos os atributos do Fabinho, a nossa única solução era tentar cativar a amizade dele. Quem sabe assim nos sobrassem algumas migalhas. Lê do engano, as atenções estavam focadas nele. Só fui levar a sério a popularidade do garoto no dia em que o Fábio Júnior, sim, o cantor, iria se apresentar em praça pública num show promovido pela prefeitura. Nem era preciso levar 1 quilo de alimento perecível, como é rotineiro nessas ocasiões. Nesse mesmo dia, o time da escola tinha um jogo marcado. Confesso que, até mesmo entre nós, os garotos da escola, houve um momento de fraqueza e quase fomos ver o show. Mas, para não dar margem a qualquer gozação que viria no dia seguinte, fomos ao jogo. Qual não foi a nossa surpresa? Todas as garotas da cidade estavam na arquibancada, torcendo pelo Fabinho. Ali, percebemos que não tínhamos nenhuma chance. Mas não era só o fato dele ser bom de bola. O que matava todas as nossas chances, ou de qualquer Alain Delon da vida, era a voz do Fabinho. Quando ele trazia o violão e começava a cantar, normalmente era alguma canção do Roupa Nova, dava vontade de chegar em casa e pedir aos nossos pais a transferência de colégio. De preferência, um que ficasse a 50 km de distância, só para ter certeza de que ele não apareceria com o seu violão. Me recordo de um dia que o Wellington, um filhão de papai, estava arrastando as asas para um grupo de garotas, esnobando a F1000 cabine dupla que seu pai havia lhe dado, e ele só tinha 16 anos. Do nada, apareceu o Fabinho com seu violão e começou a cantar Todo Azul do Mar, do 14 Bis. Foi assim. A versão que ele fez deixaria até o Flávio Venturini envergonhado. Eu, que estava perto, tive que beliscar minha perna para evitar escorrer alguma lágrima. O Wellington foi embora e nem percebemos sua ausência depois que ele pediu transferência de colégio. Nos 4 anos que se passaram, Fabinho foi artilheiro de todos os torneios em que participou. O colégio ganhou tudo o que poderia ganhar e todos os garotos se conformaram em receber um não das garotas para as festas de final de ano. Foram 4 anos em que todas as atenções eram dadas ao Fabinho. No segundo ano em que o Fabinho estava no nosso colégio, eu tive o privilégio de cair na mesma sala que ele. Pude finalmente fazer amizade com o galã. Após alguns anos estudando juntos, vi que ele era uma pessoa simples e que sua maior frustração era não ter uma amizade verdadeira, sem interesses. Aquele garoto, que era idolatrado por toda a cidade, na verdade era solitário e usava seu violão para tentar cativar uma amizade. O moleque tinha todos os dotes possíveis para conquistar até a Miss do colégio, mas, mesmo assim, era solitário. Não sabia como agir com todo aquele assédio e olha que ele era assediado até pelas professoras. acabamos por fazer uma parceria. Embora eu fosse magro, orelhudo e feio, costumava escrever algumas canções, e esse era um assunto que eu interessava muito. Formamos uma amizade sincera, e em todas as festas que ele era convidado, fazia questão que eu fosse junto. Conheci um verdadeiro ser humano por trás daqueles olhos verdes. Depois da formatura, cada um tomou seu próprio caminho. Nunca mais nos falamos. Quinze anos se passaram e, do nada, nos encontramos na praça da cidade. O Fabinho já não era o mesmo. Se alguém o chamasse de Fabão, eu não ficaria surpreso. Ele estava gordo, quase careca e de mãos dadas com a Vani, filha da cozinheira da escola. Uma garota que ninguém nunca imaginou que ele fosse baixar asas devido à sua obesidade. Mas estavam os dois de mãos dadas, alegres, como se estivessem ainda na lua de mel. Ele me viu, veio em minha direção e me abraçou. Eu, em estado de choque, sem saber o que falar, olhei para ele e pensei em perguntar: cadê o seu violão agora? Nos cumprimentamos e, depois de alguns minutos de conversa, nos despedimos e seguimos em direções opostas. A sensação que tive era estranha. Estava sorrindo com o canto da boca e sentindo um leve aperto no coração. Havia um certo saudosismo. Eu não soube o que falar, não sabia o que perguntar, mas aquela era a primeira vez que eu vi o Fabinho feliz, e ele estava sem o violão.